Jesus, tu te lembras de mim quando vieres buscar tua igreja, Senhor. Jesus, não te esqueças de mim, não quero ficar neste mundo de horror. Jesus, só tu podes saber quantas lutas ainda eu terei que enfrentar. Jesus, me ajude a vencer, dá-me força e poder pra não desanimar. Jesus, me ajude a vencer, dá-me força e poder pra não desanimar. Jesus, muito tenho sofrido, muito tenho chorado neste mundo de horror. Jesus, mas eu tenho vencido pelas misericórdias, pelo teu grande amor. Jesus, já estive caído, já estive prostrado, preso no lamaçal. Jesus, tu tens me levantado, tens me sustentado, com poder sem igual. Jesus, tu tens me levantado, tens me sustentado, com poder sem igual. Jesus, hoje tenho a esperança de um dia morar na Santa Sião. Jesus, uma grande bonança vive sempre pairando hoje em meu coração. Jesus, tudo agora é tão lindo, tenho paz em minha alma, que alegria sem fim. Jesus, tua glória inaudita, tua graça infinita é o bastante pra mim. Jesus, tua glória inaudita, tua graça infinita é o bastante pra mim.